Palavra do Senhor. Então, leia, abra sua Bíblia no texto já indicado, o Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 5 a 16. E eu quero falar sobre o tema o Espírito Santo e eu. Eu poderia dizer o Espírito Santo e nós. Mas aí você, quando a gente fala no plural, a gente sempre fica achando que é para o outro, né? Então, quando é o Espírito Santo e eu, aí você já sabe que é com você que o Espírito Santo está falando ou quer falar. Evangelho de João, capítulo 6, 16, a partir do versículo 5 até o versículo 17, diz assim: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido de vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu. E o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Amém. Espírito Santo e eu. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, eu peço que o Senhor mesmo, no poder do Espírito Santo, fale ao nosso coração e que temos a plena convicção e que devemos ter um relacionamento íntimo com o Senhor. E hoje o Senhor se revela a nós, conversa conosco através do seu Santo Espírito. Que possamos ter essa firme convicção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes eu fico pensando no privilégio que tiveram Pedro, Tiago, João, porque entre os outros discípulos, porque eles viviam lado a lado com o Senhor Jesus. Eles viram Jesus, eles conversavam com Jesus, eles eram ensinados por Jesus, eles eram consolados por Jesus, eles eram doutrinados por Jesus. E Jesus fez com que eles pudessem, através dele, Jesus, conhecer o Pai, se não em espírito, fisicamente, mas em espírito. Você quer saber como Deus é? Então, olhe para Jesus. As características de Jesus revelam o Pai, revelam a Deus. E Deus é exatamente como Jesus é, simplesmente pelo fato de Jesus ser Deus. Tanto é que Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. E os discípulos tiveram dificuldades para entender isso. Mas o fato é que eles conviveram com Jesus, andaram com Jesus, eles participaram de momentos importantes e marcantes com Jesus. Jesus pega um dado momento, a gente estudou aqui na carta de João, ele multiplica os pães, faz aquele sinal maravilhoso. Aliás, a gente estudou sobre outros 7 sinais que revelavam o quê? A glória de Cristo, quem ele verdadeiramente era. Cada sinal, quando ele cura quando ele cura o cego, quando ele abençoa aqueles povos todos, alimenta aquelas pessoas todas naquele deserto, Aí eu percebo, os discípulos de Jesus puderam ver isso claramente. Eu vi, o Senhor fez uma oração lá e aqueles 5 pães e 2 peixes alimentou aquela multidão inteira. E depois eles começaram a escrever, como a gente lê a carta de João, e depois a gente vê no livro de Atos dos Apóstolos mais coisas que eles diziam por conta da experiência que eles tiveram com o Senhor Jesus, porque eles andaram lado a lado com o Senhor Jesus. Mas o fato é que Jesus agora está terminando o seu ministério terreno, mas ele disse, ó, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar um outro ajudador. E a gente leu lá no capítulo 14, que o outro ajudador é um outro da mesma natureza, não é menos nem mais, é o próprio Deus, mas agora na forma espiritual, é o Espírito Santo que Jesus está dizendo que enviaria, e o Espírito Santo faria a mesma coisa. Então, hoje a gente para e pensa assim, poxa, legal mesmo foi João, Pedro, Tiago, que andaram lá com Jesus. Nós não, hoje nós não podemos andar com Jesus, mas Jesus disse que mandaria o outro Consolador. E a mesma experiência que tiveram aqueles irmãos, aqueles discípulos, nós podemos ter hoje, porque Jesus pode não estar aqui em carne e osso, mas está em espírito e em verdade. Você crê nisso? Diga amém. Em espírito e verdade, eu não posso ver o Espírito Santo aqui, eu muitas vezes posso também não sentir, mas eu sei que ele está aqui, porque foi assim que o Senhor determinou que ele iria, mas enviaria um outro Consolador. Então nós não estamos órfãos, só porque os discípulos no passado andaram com Jesus, nós hoje não temos Jesus em carne e osso, mas nós não entendemos que da mesma forma como Jesus era real para os discípulos, o Espírito Santo precisa ser real para cada um de nós. Ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso ajudador, ele está conosco, ele está com os seus. Quando a gente lê o capítulo 14, Jesus promete o Espírito Santo. Ele diz, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar um outro Consolador. E você vai percebendo as características do Espírito Santo, e você vai perceber que ele não é uma influência, não é uma força, ele é uma pessoa. Ele até se entristece com o nosso próprio pecado. É uma pessoa. Então, o nosso Senhor se prepara para partir, mas ele diz, eu vou enviar um outro Consolador que irá continuar o ministério, que irá continuar a história. E o interessante é que ele chama esse Consolador de Conselheiro. E a gente viu também aqui no texto que a gente leu, o Senhor dizendo que mandaria o outro Conselheiro. Versículo 7, que diz, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando eu leio essa palavra conselheiro, que é a palavra parácleto, a gente leu e estudou algumas semanas atrás três sentidos que essa palavra pode trazer para nós. A primeira delas é de ser um conselheiro. O Espírito Santo era como Jesus, que aconselhava os seus discípulos. Ele também nos aconselha. O Espírito Santo é o nosso conselheiro. Às vezes a gente quer buscar um conselho com pessoas, mas hoje nós podemos ter o conselho e um bom conselho da parte do Espírito Santo. Isso para mim é significativo, porque da mesma forma como Jesus estava lá com os discípulos, e essa é a tônica da nossa palavra nesta manhã, o Espírito Santo está conosco, ele é o nosso conselheiro, ele nos aconselha. Uma outra coisa, ou significado, que a palavra paráclito pode nos trazer é consolador. Ele não só é o nosso conselheiro, mas é o nosso consolador. E na outra mensagem que nós falamos a respeito disso aqui, a gente percebeu como é importante ter o Espírito Santo como nosso consolador. Há áreas, há situações, desculpem, que na vida que a gente passa, que a gente percebe que só o Espírito de Deus pode consolar o coração do homem. As palavras, às vezes, você vai a um velório, e essa semana eu fui ao velório lá do pastor, esqueci o nome dele, Silas, e abracei a esposa dele, abracei a filha dele, e aí a gente sempre quer falar alguma coisa, né? E eu falei, olha, eu não sei o que dizer para a senhora, só o Espírito Santo mesmo pode traduzir o que eu sinto. E ela, pastor, já sinto o consolo do Espírito Santo. Não tem palavras que você poder, venhamos a dar que seja tão consoladora quanto o próprio Espírito Santo nos consola. Então, o Espírito Santo é alguém que consola. E nós estamos acostumados a pessoas nos consolando, mas o Espírito Santo nos consola. E a outra palavra também que aparece no capítulo 14, a palavra consolador também pode significar um advogado, ou mais especialmente um defensor, ou um ajudador. O Espírito Santo é o nosso ajudador, ele é o nosso defensor. Todos podem ir contra você, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, o Espírito Santo vai defender. Eu não ligo para as pessoas quando elas falam alguma coisa contra mim, se é que falam, para mim não está dizendo nada, vai falar isso para Deus, porque não é a mim que vão prestar contas, vão prestar contas a Deus. Então Deus é justo, ele é o nosso consolador, ele é o nosso defensor, o Espírito Santo nos defende, assim como Jesus defendia ali os seus discípulos. E aí agora a gente entra no capítulo 16, que a gente acabou de estudar, ler, e eu sinto no meu coração a firme convicção de que, da mesma forma como os discípulos andaram com Jesus, nós hoje temos o Espírito Santo conosco. Nós não podemos ver a Jesus como os discípulos viram, mas nós vemos o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo. E que diferença isso faz? Ninguém era capaz de fazer qualquer coisa de errado na presença do Senhor Jesus. Fazia longe dele, mas na presença dele não, porque ele já logo... E hoje nós temos o Espírito Santo que também está conosco em todos os momentos. E a gente precisa ter essa convicção para que as nossas atitudes sejam dignas do Senhor. Eu sempre vou me lembrar da palavra que o pastor Mauro Israel Moreira contou para a gente uma vez numa palestra dele no seminário, que um casal chegou lá no gabinete dele e falou assim, pastor, a gente quer conversar com o senhor aí, porque a gente atravessou o sinal. Aí ele fala assim, atravessou o sinal, mas o que, que significa isso? Você sabe, né, pastor? Eu falo, não sei não, faz aí na minha frente que eu quero ver o que, que é o atravessar o sinal. Aí o pastor fala, aí eles falam assim, mas pastor, fazer na sua frente? Você não fizer na frente de Deus? Então, eu sou menos que Deus. Então, fazer na minha frente não é tão ruim assim. Ruim é fazer na presença de Deus. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente não se dá conta que o Espírito Santo é como Jesus quando estavam com os discípulos. Ele está conosco, ele está acompanhando a nossa vida, ele participa de cada momento da nossa vida. Então eu não sinto inveja dos discípulos, porque hoje eu sei que o Espírito Santo está conosco. Ele vive, o pior, não é comigo, ele vive em mim, ele em nós. Então é muito mais profundo, porque até os pensamentos mais profundos do nosso coração não escapa ao Espírito Santo. Você pode enganar a qualquer pessoa, mas você não vai enganar o Espírito Santo, porque ele habita em você, ele sabe quem você é. Às vezes a gente pega, coloca um terno, uma gravata e uma Bíblia debaixo do braço, e aí dá uma de crente, aí todo mundo olha, que cara de piedoso, aquele ali é um crente de verdade. E o coração cheio de tristeza, cheio de rancor, cheio de ódio. Mas eu não vejo isso. Você também não, mas o Espírito Santo vê, porque ele habita em nós. Ele sabe verdadeiramente quem somos. Então não adianta ter uma vida dupla, porque nós podemos enganar a todos, mas aquele a quem a gente deveria enganar ou precisaria enganar, nós não vamos conseguir. É o Espírito Santo. Isso para mim é muito significativo. Para mim, hoje, o Espírito Santo é mais presente do que foi Jesus lá, ou tanto quanto Jesus foi para os discípulos. E que diferença isso faz na minha vida e que diferença isso faz na sua vida? Eu não li o livro, mas eu gostei do tema. O que você está fazendo quando ninguém está olhando para você, quando ninguém está te vendo? E um outro, de um autor que eu estou lendo vários livros, O Impostor que Habita em Mim. A gente pega, olha para a pessoa, acha, não, fulano é o máximo, mas quem é de fato? Eu não sei, mas o Espírito Santo tem. Eu fico pensando, por que uma vida dupla? O Senhor está aqui, na pessoa do Espírito Santo, e ele sabe quem nós somos. Você pode enganar a todos, mas você não vai enganar a Ele. E isso significa que um dia você vai ter que prestar contas a Deus, e Ele vai olhar para você, você vai olhar para Ele, e você mesmo vai chegar e vai sair fora, porque sabe que ali você não vai entrar. Porque Ele sabe quem você é, e você sabe disso. Então, por que nós vivemos hoje como se não soubéssemos que o Espírito Santo vive em nós e habita em nós? Como se o Espírito Santo não estivesse sabendo e consciente das nossas atitudes? Como se o importante mesmo foi o que Jesus viveu com os discípulos. E só com eles. Nós já passamos daquele tempo, muitas coisas a gente pode esconder de Deus. Jesus Cristo, até mesmo quando eles pensavam algumas coisas, por que vocês ficam arrazoando em seus corações? É isso que vocês querem saber? Então a resposta é essa. E nós temos o Espírito Santo que faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Ele é o Espírito Santo, Ele está conosco, não adianta. É como se Jesus... É que a gente gosta mesmo de ver com os olhos, a olhos nus, né? Quer ver Jesus, quer ver o Espírito, quer ver... Você não precisa ver, você só precisa crer. O Espírito Santo, quer você queira crer, não está aqui, habita em você, se você é um crente em Cristo Jesus, e Ele sabe quem você é, Ele sabe dos seus problemas. Você pode enganar todo mundo, mas você não vai enganar o Espírito Santo. E aí isso me dá a impressão de que o Espírito Santo é tão presente quanto Jesus foi presente na vida dos discípulos. E não somente isso, mas a gente olha para o texto e começa a perceber também o papel do Espírito Santo. E que papel profundo o Espírito de Deus exerce sobre a vida do homem. Por isso o Espírito Santo e eu. A primeira coisa que ele coloca aqui é que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele diz, do pecado porque eles não creem em mim. O que significa isso? Que o Espírito Santo, e só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado que o Dr. Russell Shedd chama de pecado fundamental. Isto é, rejeitar a Cristo Jesus. Porque rejeitar a Cristo Jesus como o Senhor da minha vida, ou o Senhor da sua vida, é o pecado fundamental, porque vai servir de base para sustentar toda uma mentira religiosa que a gente vai construir na nossa vida. Portanto, quem é que vai convencer alguém do seu pecado? Não é o pastor. Eu não vou conseguir chegar aqui para você e dizer, não, você está errado. Eu posso chegar aqui, posso pregar a Bíblia inteira, e se o Espírito Santo não atuar, você vai sair daqui da mesma maneira como você entrou. Então eu já não faço mais isso, já há muito tempo já perdi essa mania de querer convencer as pessoas. Mas antes de falar, eu peço ao Espírito de Deus que me ajude a falar aquilo que Ele quer que seja dito, ou seja, que Ele me use para transmitir a verdade dEle às pessoas, porque quem vai convencer ou converter alguém é o Espírito Santo. E isso é muito importante porque a gente sabe que fora do nosso contexto, como igreja, a gente sabe que as pessoas não têm a consciência do pecado. Às vezes a gente fala, e eu às vezes fico me lembrando do ministério Dorgas, tantas senhoras, e eu falo todas as terças-feiras, outras pessoas vêm e falam, mas elas sempre confundem religião com compromisso com Cristo. E eu, toda vez que eu vou falar de uma forma ou de outra, eu quero dizer religião é uma coisa e compromisso com Jesus é outra. Não necessariamente ser um cristão significa fazer parte de uma igreja, seja esta ou aquela. E isso também é um problema para nós, porque muitas vezes nós achamos que por fazermos parte de uma igreja cristã, de uma igreja evangélica, nós achamos que nós estamos assim com o Senhor, e não necessariamente. Quem é que vai mostrar isso para você? É o pastor? Eu me dei conta que no Ministério Dorcas eu posso falar, mas quem vai trabalhar no coração das pessoas é o Espírito Santo. Posso falar de todas as maneiras que eu puder, mas se eu não pedir ao Espírito Santo que revele a elas, nada irá acontecer. E pior é quando a gente está dentro de uma igreja evangélica, onde as pessoas supostamente têm uma íntima relação com o Senhor, mas não consegue diferenciar a religiosidade do compromisso com o Senhor Jesus. Vem à igreja, cantam, oram, fazem, enfim. E acham que vão para a presença do Senhor. E muito provavelmente muitos vão, e muito provavelmente muitos não irão. Quem sabe disso? Eu? Não. O Espírito Santo. E como? Porque ele sabe quem você é. Ele sabe que tipo é o seu relacionamento com Deus. Se é um relacionamento simplesmente e puramente religioso, ou se você aceitou a Jesus como o Senhor da sua vida. E ele sabe quem é. E quem é que vai convencer alguém que está 50 anos na igreja e ainda não conseguiu discernir uma coisa da outra? Eu não vou conseguir fazer. E, aliás, nem quero. Eu só quero ser um instrumento de Deus para que o Espírito me use para convencer a pessoa do pecado. O mundo não vai conhecer ou não vai se perceber pecador se não for pela ação do Espírito Santo. E nem você, hoje, percebeu que é um pecador por sua própria inteligência. Foi por obra do Espírito Santo. Você percebe isso? Se não fosse o Espírito Santo, você não estaria aqui. Se não fosse o Espírito Santo, você não seria um crente. Porque quem convenceu você do pecado? O Espírito Santo de Deus. Percebe o papel do Espírito Santo? Então é como se ele estivesse aqui, ele falando ao nosso coração. Está errado. Está errado. Acerte os seus passos, acerte os seus caminhos. A segunda coisa que o Espírito Santo faz, ele nos convence do pecado, da justiça, conforme a gente leu aqui, nos convence da justiça, e aí ele diz assim, ele nos informa que o Espírito Santo nos convence o homem da justiça. Ele aplica a justiça imputada pela morte e ressurreição de Cristo Jesus ao crente, isto é, é o Espírito Santo que torna o homem justo, ou melhor, justificado. Ninguém é justo ou justificado diante de Deus porque um dia se batizou. Ninguém é justificado diante de Deus porque faz parte de uma igreja evangélica ou porque faz parte de uma igreja. Ninguém é justificado por Deus porque canta no coro da igreja. Ninguém é justificado por Deus porque trabalha na igreja. Ninguém é justificado por Deus porque faz boas obras. Nós somos justificados por Deus pela obra de Cristo Jesus. E que obra é essa? A morte e a ressurreição de Jesus. Se não for a morte e a ressurreição de Jesus, não havia como nós nos tornarmos justos diante de Deus ou justificados diante do nosso Senhor. Mas eu não sei porquê, mas a gente tem o costume, e eu acho que isso foi herdado do mundo que nós vivemos, a ideia de mérito. Nós achamos, por alguma razão, que somos merecedores disso ou daquilo. Então, o Senhor precisa me abençoar porque eu mereço, porque eu faço isso. Porque ninguém é merecedor de absolutamente nada. Eu lembro que eu conversei com vocês sobre aquele programa que eu assisti, da Luciana Gimenez, e eu estava mudando lá o canal. De novo, eu falei, não quero mais saber desse negócio. Está lá disputando quem é que ia para o inferno e quem que não ia, de novo. E todo mundo se defendendo lá. Não, mas eu isso, mas eu aquilo. Quer dizer, todos trabalhando em cima dos seus méritos, mas não é baseado no nosso mérito que alguém vai ser justificado. mas baseado nos méritos de Jesus, isto é, na morte e na ressurreição dele. Porque se não fosse a morte e a ressurreição de Jesus, não haveria justificação para nós. Por isso que a gente leu que agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque ele fez o sacrifício, ele pagou o preço. Portanto, o Espírito Santo é que nos convence da justiça, isto é, que nós não somos merecedores. Você acha que eu vou conseguir convencer você que você não é merecedor da salvação? Você acha que alguém, aquele pastor que está lá naquele programa, vai conseguir convencer aquelas drag queen que tinha lá, tinha padre, tinha homossexual? Você acha que o pastor que estava lá vai convencer que eles não são merecedores? Não vai. Assim como eu não vou convencer você que você não merece nada da parte de Deus. E se você tem, e tem muito da parte de Deus, é por conta da graça, e os méritos de Cristo Jesus. Ele morreu e também ressuscitou. Esse Espírito que vive em nós e no nosso meio, ele é quem nos convence desta verdade, da justiça. Que nós não somos merecedores, mas que o Senhor nos torna justificados. E em terceiro lugar, o texto fala e do juízo. O Espírito Santo nos convence do juízo. Ele nos convence de que a justiça que Cristo sofreu venceu a Satanás, o príncipe deste mundo. Jesus, ele sofreu na sua própria carne a justiça. Quem deveria estar lá na cruz? Fui eu. Eu pequei, você pecou, eu e você deveríamos estar lá. Mas quando Jesus é morto e quando ele ressurge, ele venceu o príncipe deste mundo. Agora Satanás pode agir, pode atuar, mas ele não tem todo poder sobre nós. Ele tem poder, mas não tem todo poder e nem sobre nós. Ele faz aquilo que o Senhor permite. Por quê? Porque o Senhor, ele morreu na cruz do Calvário e ele sofreu o juízo por nós. Por nós. Eu deveria estar lá, mas ele sofreu o juízo por nós. Agora também, o que acontece, uma vez que Jesus fez isso por mim, e Satanás foi vencido, eu não posso culpar ninguém e nem nada. Eu sou responsável pelos meus próprios atos, porque Jesus venceu a Satanás e tudo que vem dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque há uma tendência muito comum no nosso tempo, e a tendência é de que eu não sou culpado de nada. E, sobretudo, no meio cristão, é culpar o diabo por tudo. Ah, o diabo é sujo. Eu ouço essa expressão com muita frequência. Ah, o diabo é sujo, o diabo fez isso, o diabo é aquilo. E aí começa a culpar o diabo. Olha, o diabo pode até sugerir, mas você é o responsável. Porque quando o Senhor Jesus morreu, ele tomou sobre nós, sobre ele, o juízo que recaía sobre nós. E agora Satanás não tem mais domínio. Ele pode, no máximo, seduzir você, criar situações para você cair, mas o responsável mesmo é você. Aí a gente vai lembrar da responsabilidade pessoal, não só porque Jesus venceu a morte e Satanás, príncipe deste mundo, mas também porque ele venceu tudo aquilo que podia nos escravizar. Então, se eu erro hoje, eu erro porque eu quero. O problema é meu, eu fiz. Não adianta pôr culpa no diabo, não adianta pôr culpa na circunstância, não adianta pôr culpa em Deus. O problema não é Deus, não é o diabo, não é a circunstância. O problema sou eu. Eu errei porque eu quis. Já há muito tempo, quando eu aprendi essa lição, eu já falei: Senhor, é o seguinte, eu sou o responsável e eu quero acertar o Senhor. Não tem negócio da minha mulher, do meu filho, o cachorro, o gato. Aliás, a própria psicologia trabalha muito em função disso. A circunstância, o meio, e a gente vai acreditando nisso tudo, e a responsabilidade pessoal, cadê? onde se encontra a responsabilidade pessoal. Isso é antibíblico, é anticristão. E o Espírito Santo nos mostra isso claramente quando Jesus tomou sobre ele todo o juízo, vencendo Satanás. Então não há força maior do mal do que a de Satanás, como não há força maior do bem do que a de Deus. Então, se alguma coisa acontece, é responsabilidade minha. E por fim, a gente vai olhando para o texto e a gente vai perceber que o nosso Senhor orienta aqui, que o Espírito Santo, ele nos faria lembrar, ele nos ensinaria e de fato ele o faz. Versículo 12 diz assim: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Então, nós não temos justificativa para ter dúvidas a respeito até mesmo de tantas religiões e pregações que ouvimos. Ouça a voz do Espírito. Leia a palavra do Senhor, abra o seu coração para que o Espírito Santo possa falar, porque ele ministrará a verdade. Você vai saber muito bem quando alguém fala da parte de Deus e quando fala da parte deles mesmos, porque o Espírito do Senhor, ele vai ministrar sobre a verdade. O Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. E vos fará lembrar, como a gente leu lá no capítulo 14, todas as coisas. Se porventura você esquecer, ele os fará lembrar. Então, queridos, eu quero dizer com isso o seguinte: eu sei que Jesus esteve aqui e andou entre nós e andou com os, e foi muito bom para os discípulos aquela experiência. Mas a nossa não é menos importante do que a deles, porque é o mesmo Deus, de forma diferente, mas é o mesmo Deus, e faz a mesma coisa. A pergunta é: que diferença isso faz na minha vida? Às vezes a relação entre o Espírito Santo e eu é assim: o Espírito Santo não é como Jesus. Então, no tempo de Jesus é que era bom para os discípulos lá, porque eles viam Jesus face a face, conversavam, olhavam nos olhos de Jesus. Então, que diferença existe hoje? Não temos o Espírito? O Senhor não disse que nos mandaria um outro Consolador, este da mesma natureza, isto é, natureza divina? O Espírito Santo não é mais e nem menos do que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É o mesmo. E ele está aqui, e ele fala comigo e com você. E que diferença isso faz? Que diferença isso faz? Se Jesus estivesse aqui agora, aí você olhar, ia ficar todo cheio de reverência, ia se ajoelhar, ia beijar o chão, ia, onde Jesus pisasse, você ia sair atrás, querendo pegar nas vestes dele, beijar a mão dele, enfim, toda a reverência. E que diferença faz? O Espírito Santo não está aqui? Qual é a diferença? Tem? Então você não entendeu muito bem o papel do Espírito Santo, quem ele realmente é e o que ele representa. A mesma pessoa que Jesus. Então, se você faria isso na presença de Jesus e não faz na presença do Espírito, é porque você faria de modo escuso diante do Senhor Jesus. Mas ele também não aceitaria. Então, a prova é que, mesmo não podendo ver, mas pelos olhos da fé, eu ajo da mesma forma como agiria se Jesus estivesse aqui. Então, é com isso que eu quis dizer: o Espírito Santo e eu, como é que anda e como é que você vê, como é que você se relaciona com o Espírito Santo? Como se ele fosse uma força, uma energia? O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, ele é uma pessoa. E ele entende a nossa linguagem, e ele habita em você, ele sabe quem você é. Você pode enganar todos, mas ao mesmo tempo você pode ter no seu coração os seus sentimentos honestos, limpos, justos, e ele conhece, e ele é quem vai justificá-lo. Então, para mim, é muito claro: eu não preciso que Jesus esteja aqui em carne e osso, porque eu já creio no Espírito Santo presente entre nós. E isso para mim faz muita diferença. Faz diferença para você? Faz diferença para você? Espero que faça. Porque o Espírito Santo é Deus. E está em nós, habita em nós. E Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Você não estaria aqui e não seria convencido do pecado só porque o pastor é bom de conversa. Só quem faz isso é o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que a gente tenha plena consciência do papel do Espírito Santo e de quem Ele é. E que você ande aqui como agiria na presença de Jesus, porque Ele está presente. Como o pastor Mauro Israel disse, quando ainda vivo: então, vocês não fizeram na presença de Deus? Então, façam na minha presença, mesma coisa. Que Deus nos abençoe. Amém? Senhor Deus e Pai eterno, o Senhor, na pessoa de Jesus, nos prometeu o Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui. Ele habita entre nós, Ele habita em nós. Ele foi quem nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Ele é quem nos ensina, Ele nos faz lembrar todas as coisas. Ele é o nosso Consolador, Ele é o nosso Conselheiro, Ele é o nosso Ajudador. Nós só não podemos vê-Lo, mas percebemos que o Espírito do Senhor, até porque a Tua palavra já diz, é uma pessoa. Que cada irmão, cada irmã tenha um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Porque é a pessoa da divindade em atividade. Ele fala ao nosso coração, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, conforme já disse. Mas muitas vezes nós achamos que Pedro, Paulo, João, essas pessoas que, excetuando Paulo, que tiveram uma convivência pessoal com Jesus, foram mais abençoados que nós hoje. Nós temos o Espírito Santo. Mas eu não posso convencer as pessoas daquilo que acabei de dizer. E nem quero. Tu mesmo, ó Deus, pode convencê-los. Então, que o Espírito do Senhor nos convença da verdade exposta nesse momento. E que cada pessoa tenha plena convicção de que o Senhor está conosco, dia a dia, em todos os lugares, na pessoa do Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Amém.